Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. E aí, galera abençoada, tudo na Santa Paz, tudo legal por aí? Graças a Deus, né? Que Deus esteja com você, esteja aqui no Gospel Hits, que está começando agora em 60 minutos com os melhores louvores. Muito prazer, eu sou o Xandelle e quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. É curtir e deixar lá a sua participação, como muitas pessoas fizeram nesta semana. E daqui a pouco vou estar mencionando aqui no programa. Vamos começando e só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Eu quero dar aqui os meus primeiros alôs lá para Ângela Pereira de Lima. Ela é de Boa Vista da Aparecida, né? Onde fica? Lá no estado do Paraná, recebendo o nosso carinho. Também ao irmão Igor Silva de Serrinha, lá na Bahia, os irmãos baianos curtindo a programação do Gospel Hits, que chega praticamente em todo o Brasil, né? E lá no exterior. Senhor Deus, abençoe esses ouvintes em cada canto do Brasil e lá no exterior, que vão curtir a primeira do Gospel Hits com Josiane, Meu Milagre. Gospel Hits. Pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei, eu vou seguir a minha fé. Tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Meu coração.

vão te ouvir, vai, vai. Levante suas mãos, toque no sobrenatural. Tudo é possível. Tudo, tudo é possível ao que crer. Oh, ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Ao que crer. Cante pela fé. Com exclusividade na sua rádio. Aleluia. Gospel Hits. Com glória a Deus. will sing to the maker of heaven and earth. God, you reign forever, and your love will endure. Faithful and true is the name of the Lord. You are faithful, God. Yes, you are. You are faithful, God. Este é o Ministério Gospel Hits. Adorar, adorar. música linda da banda 4x1, primeiro bloco aqui no Gospel Hits que está apenas começando. Tu és o meu tudo, lindo louvor, né? Para impactar aí o nosso coração e trazer mais comunhão com Deus. Antes teve uma internacional com Chris Stolen, Faithful e Rafael Bittencourt, Tudo é Possível. Eu quero convidar você mais uma vez para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Lá tem um mural de recados para você deixar o seu recadinho por lá. Eu quero agradecer aqui a audiência da Fabiana Rodrigues Duarte. Ela é lá do Paraguai, está recebendo o sinal do Gospel Hits. Deus te abençoe aí, viu, irmã? Ela é da cidade de Salto del Guaíra. Também quero agradecer os nossos irmãos aqui de Votuporanga, onde fica o estúdio do Gospel Hits. Alô, Célia Almeida, tudo na Santa Paz. Aos irmãos e ouvintes lá em Ouroeste, interior de São Paulo, aqui pertinho de Votuporanga. Esses dias passei por Ouroeste e eles estavam retransmitindo o Gospel Hits, né? Beijão no coração dos nossos parceiros lá de Ouroeste. Alôzão para a Tamires Correia, em Recife, no Pernambuco, recebendo o nosso carinho também, a Graziele Vinhal em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso carinho também para Liliane Caçavia de São Paulo, capital, recebendo aí o Gospel Hits em sua casa. Alôzão para Kátia Cubo de Guaíra, lá no Paraná. Nosso alôzão também aqui para o Kerley Arcanjo de Patos de Minas, em Minas Gerais. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica que você não pode perder. É o Gospel Hits através dos nossos parceiros, emissoras de rádio e web rádio. Muito prazer, eu sou o Xandelli. Daqui a pouquinho tem mais alôs. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Segundo bloco aqui do Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Deus abençoe aí, meu amado e minha amada. Obrigado pela sintonia. Onde você estiver aí ouvindo o Gospel Hits, aqui no Brasil, fora do Brasil, curta a nossa página lá, deixa um recadinho, mencione aí a sua localização para que nos próximos programas a gente poder estar lembrando de você, da sua família e de todos os seus amigos. facebook.com/RedeGospelHits. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. No final do programa tem uma linda mensagem de Deus para os nossos corações. Eu quero lembrar aqui dos irmãos que vão lá na nossa página e deixam um recado lá. O Igor Silva, por exemplo, deixou um recadinho lá, né? Desejando a paz do Senhor a todos aqui do Gospel Hits. Abração para você, viu, Igor? Deus te abençoe aí, viu, meu irmão? Também a Valdirene Caetano, ela é de Patos de Minas, dizendo: amo o programa, que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, ouvindo pela Novas de Paz FM de Patos de Minas. Que bom, que bênção, né? A Núbia Lopes de Jesus, também é lá de Patos de Minas, está recebendo aqui o nosso carinho super especial. Eu quero também dedicar ao Marcos Pereira Fagundes Geles. Ele é do Paraguai, né? Tá dizendo assim: graça e paz do Senhor Jesus, uhul! Quero ouvir e oferecer para todo mundo, para todos que estão curtindo aí a programação. E viva Jesus, né, irmão? É o que ele tá falando aqui, o Marcos Pereira Fagundes Geles. Ele tá falando que é do Paraguai, mas não menciona a cidade, mesmo assim recebe o nosso carinho e a paz do Senhor. E falando a paz do Senhor, a paz do Senhor lá para o Alexandre Souza, que está oferecendo para a esposa Elissa, para o filho da Visão e toda a igreja quadrangular lá do pastor Rodrigo, lá em Patos de Minas. Olha só, né? Toda semana o pessoal de Patos de Minas, Minas Gerais, participando do programa. Grande, né? Que Deus abençoe todo o pessoal lá de Patos de Minas, recebendo aí a paz do Senhor, recebendo o carinho de Deus, o nosso carinho. Amém? Vamos ouvir agora Davi Sasser, Enquanto Eu Louvo. Gospel Hits. Aleluia. Eu sou para o teu louvor, Senhor. Por inteiro, eu me entrego a ti.

sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Gospel Hits, som internacional com Jaci Velasquez, com El Viento a Mi Favor. Antes teve Diante do Trono, Porque Estás Comigo, Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Eu quero mandar um alôzão aqui para os irmãos em Nova Olímpia, Mato Grosso, aos irmãos da capital paulista, alô você de São Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, aos irmãos de Piracicaba, e eu quero dar as boas-vindas à Rádio Alternativa, que voltou, né, a retransmitir o nosso programa. Beijão no coração aos irmãos de Piracicaba, interior de São Paulo, aos irmãos de Iturama, Goiás, Goiás, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Londrina no Paraná, Dourados, Mato Grosso do Sul, aos irmãos de Atibaia, interior de Sampa, Tucuruí, Pará, Recife, Pernambuco, Aperibé no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, a cidade de Miracema, Araçuaí, Minas Gerais, Aldeias Altas no Maranhão, Valentim Gentil, São Paulo e Goiânia, Goiás, nossa audiência que é grande, graças a Deus. Por quê? Porque nós levamos a mensagem de Deus, somos pescadores de homens, né? Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus em forma de música ou através da mensagem bíblica que rola sempre no finalzinho do programa. E eu quero agradecer especialmente aos nossos parceiros, emissoras de rádio e web rádio. Se você quiser conhecer esses parceiros, acesse aí www.redegospelhits.com.br. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Toque em mim, minha vida, Espírito Santo. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. Voltando aqui no Gospel Hits, eu quero atender mais participações, né? São muitas participações, graças a Deus. Alô, Marcos Pereira, ele é de Florianópolis, recebendo o nosso carinho, curtiu a nossa fanpage no facebook.com/RedeGospelHits. Vai lá você também. Alô, Rodrigo Bortoleto, de Piracicaba, interior de São Paulo, lá em Patos de Minas, Minas Gerais. A Ítala Roberta recebendo o nosso carinho. Também na mesma cidade, a Valdirene Caetano, lá em Olinda, a Tauana Maria. Olinda fica lá em Pernambuco, hein? A galera de Pernambuco também participando em peso aqui. Alô, irmão Manuel dos Santos, de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Alô, Maiara Oliveira em Miranda, Mato Grosso do Sul, aos irmãos lá sempre curtindo o nosso programa. A Giovânia Bonifácio, ela é de Vilhena. Vilhena fica em Rondônia. A galera de Rondônia recebendo o sinal do Gospel Hits. O Tiago Rocha, no Rio de Janeiro. O Vitor Souza, em Patos de Minas, Minas Gerais. Em Miranda, Mato Grosso do Sul, também tem a participação da Lívia Bonifácio. Alô, Sarita Rodrigues, tudo bem com você aí? Receba o nosso carinho, ela não menciona aqui a sua cidade. E mais uma vez, lá em Patos de Minas, né? A Nayara Rocha recebendo o nosso alô. Ela foi lá e curtiu a nossa página no Facebook. São muitas participações, infelizmente não dá para atender a todos, senão a gente não rola os louvores aqui, a mensagem de Deus. Mas fica para os próximos programas, combinado? E fique à vontade em participar aqui do Gospel Hits. E agora vamos ouvir Damares, o maior troféu. Ligou é Gospel Hits. Rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. Construção da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, um abraçar. resumo da minha história. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. They've made me feel like a prisoner. They've made me feel set free. They've made me feel like a criminal. Made me feel like a king. They've lifted my heart. Start a fire in your heart or put it out. Let my words be life. Let my words be truth. I don't wanna say a word unless it points the world back to you. You can heal the heartache. Speak over the fear. Your voice is the only thing we need to hear. Words can be Brasil Hits. Só as melhores. Só as melhores. Meu pecado castigado. As últimas do Gospel Hits aqui com Eixila, Eu Me Arrependo. E antes, Howard Nelson com a participação de Bart Millard of Mercy Me, Words. E a primeira desse terceiro bloco, Damaris, O Maior Troféu. Bom, gente, continue aí curtindo a página do Gospel Hits no Facebook, deixando o seu recado e a sua localização, ok? Rede Gospel Hits. Pesquise aí, ou facebook.com/redegospelhits. E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. E agora nós vamos com a nossa mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Muito bem, e na mensagem bíblica do Gospel Hits, nós vamos falar um pouquinho sobre sagacidade. Vamos lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou: o que é isso que ouço contar sobre você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração, e o que é que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo para o seu patrão. Perguntou para o primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: olha, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E aí o patrão acabou elogiando a administração desonesta, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E Jesus declarou: usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro dinheiro ou o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, disse Jesus. O grande medo de quem está ameaçado de perder o emprego é o futuro, não é mesmo? Como pagar as contas, manter a família ou o padrão de vida, garantir a aposentadoria? O administrador sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele havia cometido um erro e o seu emprego estava ali por um fio. Então, o que fazer nessa situação? Era um sujeito astuto, perspicaz. Assim, usou o poder que lhe ainda restava numa estratégia para garantir o seu futuro. Ao diminuir as dívidas dos clientes do seu patrão, eles se tornaram devedores dele próprio. Afinal, um favor pede o outro. Na sua conclusão desta história, Jesus não ignorou os erros daquele homem, nem endossou a troca de favores como estilo de vida. Jesus não aprovou a atitude dele, mas deixou claro que o patrão reconheceu a sagacidade do homem e elogiou por isso. Quem pensa em garantir o seu futuro ajuntando tesouros na terra é um tolo. A qualquer momento podemos perder tudo o que temos. Inteligente e sagaz é aquele que usa o tempo e os recursos que tem para servir a Deus e ao próximo. Que a gente possa se encontrar aqui no próximo programa Gospel Hits. Um abraço, que Deus te abençoe e até lá. Gospel Hits.